segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de nome Dourado, a vida ligado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome Trovão, meu laço me esfola, meu velho gibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente, é pra bater botão. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não quero não. Saudades da fazenda, da moda de viola, meu pai de esporte, os amigos vaqueiros. Saudades da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não quero não. Deixei meu cachorro de nome Dourado e a vida de gato que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome Trovão, meu laço me esfora, meu velho gibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não quero não. Saudades da fazenda, do baldão de viola, meu pai me expõe, os amigos vaqueiros. Saudades da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro não.